for, vida me ensinou como caminhar. Não vou me entregar, não vou desistir, independente das lágrimas que vão rolar. Me guia, Senhor, por onde eu for, vida me ensinou como caminhar. Não vou me entregar, não vou desistir, independente das lágrimas que vão rolar. Me guia, Senhor. Habilidade pra viver nessa cidade, muita sagacidade, sacando o que é de verdade, distante da maldade, nessa finalidade. Um salve pra coroa que deixou muita saudade dela. E ter vontade de lutar, correr atrás. Com dignidade eu vou na guerra ou na paz. Mais um como um rapaz que nunca perde a compostura. Minha segurança eu faço com a mente, não com a cintura. Sei que a vida é dura, muito mais pra quem dá mole. Brinda a vida sem vacilo, não cochilo, dou meu gole. Tô no corre, né, de pé, usa fé como espada. Contraria quem dizia, nós nunca seria nada. Menino sonhador, relíquia da quebrada, que faz pela tremer em cada letra cantada. Eu peço a Deus saúde e paz na caminhada, que sempre me proteja no peão da madrugada. Me guia, Senhor, por onde eu for, vida me ensinou como caminhar. Não vou me entregar, não vou desistir, independente das lágrimas que vão rolar. Me guia, Senhor, por onde eu for, vida me ensinou como caminhar. Não vou me entregar, não vou desistir, independente das lágrimas que vão rolar. Naquele dia a dona Selma se emocionou, chorando agradeci o presente que Deus mandou. Mais um gladiador pronto pra ser vencedor, em busca do paraíso, sabendo que existe a dor. Sonhador, guerreiro eficaz, maluco sigo sagaz, fugir da luta jamais. Na saga um samurai, meus ideais não vou trair. Cada lágrima que cai, mais um motivo pra seguir. Minha caminhada nessa estrada nebulosa, onde a maldade é mata e a madrugada é perigosa. Onde aprendi que a rosa corta mais do que a espada, e o mundo é um mercado onde pessoas são compradas. Mãe, onde você estiver, saiba que seu filho é um guerreiro de fé, que tá nessa terra pra sorrir e pra chorar. E até o final da guerra o teu nome eu vou honrar. Me guia, Senhor, por onde eu for, vida me ensinou como caminhar. Não vou me entregar, não vou desistir, independente das lágrimas que vão rolar. Me guia, Senhor, por onde eu for, vida me ensinou como caminhar. Não vou desistir, independente das lágrimas que vão rolar. Todos serão livres no reino do céu. Então pra Jesus Cristo nós tiramos chapéu. Todos serão livres no reino do céu. Então pra Jesus Cristo nós tiramos chapéu. Desvantagem, humilde malandragem, eterno som do sabotagem. Vida não é só de desvantagem. De desvantagem.